navalha entre os dedos. Talvez o que falta na sua mistura é um pouco de medo do que te espera do outro lado do espelho. O que te espera quando enfim seque esse rio vermelho, enquanto você se diverte com um gosto estranho no carpete. A lágrima escorre no meio do seu sorriso, mas é alegre. De longe a paisagem é branca e cheia de espinhos, mas há muito mais por lá. Existem tantos lugares pra se visitar. O seu labirinto, seu labirinto, seu. Sem saber, de fato os fatos são os mesmos desde o último episódio. Mas não é o ódio que destrói, apenas a sala de estar do seu labirinto, seu labirinto, seu labirinto. Pedaços e peças cairão desmontando o teatro da sua mente. Pessoas e coisas e nomes.